entre as poesias mais complexas, composta pelo ser humano, percebi que a vida ia lapidando composições nos corações dos meus manos. Era tristeza por becos e vielas, que meu sofrimento por aqui só ecoava. Isso me fez entender o porquê de, mesmo sem metal algum no corpo, a porra da porta apitava. Desconfianças perseguindo desde pequeno só fez eu confiar mais em mim. A insegurança, com todo respeito, para de me vigiar, Deus já faz isso por mim. Tem que morar no gueto pra ver a rua encher igual Veneza e explodir igual faixa de Gaza, pra saber que as viagens mais longas que eu já fiz, eu nem precisei sair de casa. As escolhas definem, driblado ou driblador, aonde você vai estar no lance. Deixa os milagres pra Deus, que nós faz o que tiver no alcance. Divido os sofrimentos com meu caderno surrado, acreditando que a paz não está morta. Dividi espaço com rato, urubu e barata, mas mano, mau caráter passou longe da minha porta. Não é minha cara que cê vê no clipe, mas o rap anonimato ainda em mim resiste. E as pedras do castelo que uma par insiste, me deram de estilingue, eu só queria o piste. Eu sou a parede no gueto com duas mãos de respeito. Caráter é meu amuleto e vale mais do que os cordão que eles carregam no peito. A chuva molha enquanto eu penso, minha roupa ensopa, esgoto enche, alaga a casa situada no país da Copa. E a minha mente sólida me ajudou mais que os conselhos. 25 anos de azar sem ter quebrado nem um espelho. Julgar a postura até umas horas, mas é meu sonho, não dou ouvido. Se tivesse dado vazão, hoje eu tava fudido. Porque nosso pequeno barco venceu ondas que batalha naval jamais vai pôr no jogo. E me deu a certeza que pela fé nós navega até no fogo.